O nome 73 chama-se para registrar em 125 decimal 1. 251, gol, 1173, bom dia. 14, Boazul 9247, ponto espera próximo. Azul 9247 autorizado. A linha decola, pistola 0, vento 1, 00 grau, 04 nós. A linha decola 9247. Gol 9738, ponto 9738, lembra-te. Azul 9247, decola 58, Salvador 208, por favor. 08, boa. Salvador, boa dia, boa. O Azul 9247, mil pés na sua escuta. 9247, bom dia, contato do radar, saída da ônibus 340. 340, com referência, autoriza a Leda? Autorizada. Direita a Leda, obrigado. Gol 9738, pistola 0, decolagem autorizada, vento 1, 1 a 0 grau, 04 nós. Iniciando, 38. Comandante, o 9247 seria possível coordenar Fátima? Guarde o Azul 42, correção 9247. Obrigado, 9247. Segura 9738, decola os 02, controle de Salvador, 1208. 208, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1738. 9738. Perfil da EL 36, gol 9738. 247, controle. Prossiga. Direto pro bug. Que vai pro de... pro bug? Afirmo. Pro bug, obrigado, prefiro. Voo 9738, submantenho nível 300. Voo 9738? Uba e mantenho o nível de voo 300, voo 9738. 300, restrito agora o voo 9738. 9247, controle. Siga, controle. Sandro Recife, na frequência 125, decimal 1, alternando em 1288. 5, 1, 288, boa. Sou 9738, Centro Recife, 125, decimal 1, alternando em 1282. Confirmando, é o gol 1561. Vai ser. 1561, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 1, 0, 0 grau, 049. Decola 1-0, gol. Oi, bom dia, Gol 98, no 1, tá pronto. Aliane mantém, pistola 0, Gol 98, no 1. Aliane mantém. Mono 561 decolado às 14, Mono 4, controle 208, bom. 208, obrigado, mãe. Controle Salvador Bandil, voo no 561, decolado, escuta, descida da Delta. Mono 561, no contato radar na decolagem, saída da Delta, de voo 3, mesa. Da Delta 3, minha 0, voo no 561. No 1 decolagem autorizado, 90, vento 100 graus, 04 nós. De decolagem, voo 189. No 1 decola 17, controle 208, bom voo. 208, grato. Turgo 1819. 1819, contato radar, saída Arboruno, sul e mantenha 340. Com 1819, pode iniciar a curva à direita. Informação à frente. Gira telefa. Gira telefa, direto agora, gol 1819. 138063. Senhora identificação, chegada bom, tinha 3 horas descida sem restrições para 4.000 pés, ajuste na 095. Afirmativa. Vai precisar um pequeno desvio à esquerda, voo 189. Livre de desvio, 189. Trato. De Lenço, agora voo 1819, grato. Bono 561, centro Recife, em 125 decimal 1. 1251? Ema. 89, chama Centro Recife, 1260. 1260, voo 1819, grato, bom dia. Sim. Correto 063, lista para 2500 pés autorizada em Renave, reporta estabilizada. Forma ajuste na 015. Afirmativo, lista para 2500 pés, reportar estabilizada na área Renave, que é legal 015, então 8063. 18063, completando o procedimento com a torre, 1-1-8-1-9-5, excelente pouso. 1-1-8-9-5, 1-8-0-6, obrigado. Salvador, muito bom dia, 8063. 8063, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 00 graus, 04 anos. Antes de repouso, pistola no 0, 8063. Torre Salvador, bom dia, voo 1161, próximo ao posto de espera da 104.1. 1161, tráfego da TAM final, após autorizado ali, mantém. Após passar o tráfego da TAM final, ali, mantém na 10, voo 1161. Tan 8063, nós somos 36, chame 21-1, ao livrar à direita. 1219, ao livrar à direita, Tan 8063, obrigado. 21-1. 21-1, obrigado. 161, pista na 0, decolagem autorizada, vento 100 graus, 04 horas. Vem, Decolagem 38, controle 208, com vento. 308, bom. Controle, bom dia, gol 1161, decola na Dael, transição Leda. 1161, contato radar, suba via Dael, nível 360. Via Dael, 360. Controle, gol 1161, solicita pro Adileda. Obrigado. Graças. Bravo Tower, we're leaving in Argentina 191. 1, holding 4, runway 10. Clear 4, line up and wait, runway 10, Argentina 1911. Line up and wait, Argentina 1919, runway 10. São 3601, decolagem 44, controle 208, por favor. 208, São 3601, no bom dia. Controle Salvador, bom dia, São 3601. São 3601, no contato radar, suba via saída da EL, nível 360. Via saída da EL 360, São 3601. Boa, lenda, São 3601. Prezado Leda. Direto Leda, 301, obrigado.